Eu preciso tanto do seu coração. Do seu coração. Maria Cecília e Rodolfo, Nunca Mais Me Deixe, para Danila Alves, de Taiobeiras, Minas Gerais. Ela chega para fazer parte do Facebook no perfil número 2 do Cleiton Aguiar e ela ouve o nosso programa pela emissora local. Danilo, um beijão para você, um abraço a todos os nossos amigos de Taiobeiras, nas Minas Gerais. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. E chegando nas vésperas do Natal, essa música fica ainda mais atual, né? Infelizmente. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças alfas de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para os meus amigos da Shalom FM lá em Cuiabá, o Alan Sérgio, o Everton Moreno, que apresenta o programa A Tarde é Nossa, e o pastor Ramizés, né? Estão sempre ligados no nosso programa. Alan, um abração para você, muito obrigado, viu? Estou sabendo aí, você me informou que a música de Eliane e Samuel está estourada em Cuiabá, graças à sua rádio, graças a você, viu? Muito obrigado, que Deus lhe pague, tá bom? Essa música aqui é bonita demais da conta, do Duque Dalvan. Utopia. Esta música é uma homenagem à família sertaneja deste imenso Brasil. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. E tanta Muitas vezes o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele apagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente, desafinado, meio rouco e voz cansada. Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Ter uma família quando muitos não a têm. Hoje se fala do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, do Duque Dalvan, do Padre Zezinho, Utopia. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. 2013 já foi pro vinagre, acabou, né? Acabou. Já semana que vem já é o Natal, aí logo em seguida já é o Ano Novo e tal. Então agora o negócio é programar o ano de 2014. Nós já abrimos a nossa agenda e já fechamos, né, um contrato lá com São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais. No mês de junho, no mês 6, lá tem uma grande festa que todo ano acontece, né? E que reúne gente, é uma cidade pequena, mas reúne gente de toda a região. E o Diego, lá da rádio, ele me ligou. Ele conversou com o prefeito Kleber Sabino e acertaram que no mês de junho vai ter um grande show aí com Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e o grupo Feijão Tropeiro, que é uma banda que me acompanha já há 30 anos, né? Então nós vamos estar em São José do Mantimento, fica 1.100 quilômetros aqui de Brasília, já programei direitinho. Eu não vou dar uma pancada só, não. O Chico e o Paraná, eles vão dar uma pancada só, né? Eles vão de onde? Eu vou mais devagar, eu saio um dia antes. Dorme no caminho, para não ter problema, para chegar cedo lá em São José do Mantimento, lá na casa do prefeito, comer um pão de queijo lá, conversar com o Diego, né? Só sei que vai ser uma grande festa, né? E você pode fazer que nem o prefeito Kleber Sabino e o Diego da rádio, e ligar para o telefone 619-981-3601, 619-981-3601, e contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 619-981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Hoje é o aniversário dele, o maior presente que você pode dar para um cantor é botar ele para cantar. É o que eu vou fazer agora, trazendo o meu amigo Maurício Fares, O Que Eu Faço Amanhã. De repente você vem dizer que não sente mais nada, que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor feito um jogo de cartas marcadas, como roupa surrada que a gente se cansa de usar. De repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais. Fecha a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim, sem saber o que eu digo pra mim. Se você me deixar, quer que eu faça amanhã, quando me levantar e não ter mais teu corpo pra me aconchegar, não sentir teus abraços querendo apertar o que sempre foi seu. Que é que eu digo à saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar? Que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? De repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais. Fecha a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim, sem saber o que eu digo pra mim. Se você me deixar, quer que eu faça amanhã, quando me levantar e não ter mais seu corpo pra me aconchegar, não sentir teus abraços querendo apertar o que sempre foi seu? Que é que eu digo à saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar? Que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? Que é que eu faço amanhã, quando eu me levantar e não ter mais seu corpo pra me aconchegar, não sentir teus abraços querendo apertar o que sempre foi seu? Que é que eu digo à saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar? Que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? Maurício Fares, o que eu faço amanhã, para Maria Lúcia Siqueira, de Brasília, que faz parte agora do nosso Facebook. Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Um grande beijo para você, viu? Música nova dos Meninos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora. Deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece.

Fred Monteiro, sou o cara pra você, pra minha querida amiga Janaína Monteiro, lá em Goiânia, né? Janaína, um beijão pra você, tô te esperando aqui em Brasília, tá bom? No próximo bloco, Roberta Miranda, Rui Barbosa, Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Margarida da Fé, ela mora em Santos, no estado de São Paulo, e mandou para mim uma, no meu e-mail aqui, ela mandou uma participação para o Trilha Sonora da Minha Vida. Ela diz: olha, Cleiton, eu moro aqui em Santos, no estado de São Paulo, e há muitos anos atrás eu fui passar em Brasília, e por coincidência eu assisti um programa de televisão em que a Roberta Miranda se apresentava. Ela disse que se apresentava pela primeira vez e quem apresentava o programa era você. É verdade, viu, Margarida? Isso foi na década de 80, não sei exatamente o ano, não me lembro bem, mas a Roberta Miranda, quando ela gravou o primeiro disco, eu a conheci antes da gravação lá em São Paulo. E quando o artista solta um disco, ele fica doido para aparecer, né? E onde ela tinha amizade era comigo, ela saiu de São Paulo, veio em Brasília para participar do nosso programa de televisão e também meu programa da Rádio Nacional, que eram programas de grande audiência. E nisso a Margarida da Fé estava aqui e viu a Roberta Miranda cantar esta canção e ficou marcado na vida dela. Na trilha sonora da vida de Margarida da Fé, Roberta Miranda, São Tantas Coisas. Coisas, só nós sabemos o que envolve um sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento da vida, minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e este medo de perder você que eu amo me faz tão fria e indiferente às situações. Vou confessar, mesmo morrendo, sufoquei a minha dor no quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito que conheci você, acaso do destino. Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Vou confessar, mesmo morrendo num quarto escuro, não acredito que conheci você, acaso do destino. Foi Deus quem trouxe depois no meu caminho pra me mostrar, pra me mostrar que eu não sou nada em você. A trilha sonora da minha vida, Roberta Miranda, São Tantas Coisas, para Fátima Romero, de São Paulo, minha nova amiga do Facebook. Fátima, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? O meu amigo Rui Barbosa, nossa homenagem a todos os ouvintes, Feliz Natal! Nosso amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz

e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua saúde e de sua beleza. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas no horário comercial de segunda a sábado, 61-3532-6993. 61-3532-6993. E se você disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, tem R$2 de desconto em cada produto que você comprar, viu? Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é um drama que se repete. Olha, eu na minha vida de radialista, inúmeras, centenas de vezes eu coloquei esse tema aqui no ar. Muitas vezes eu tive êxito, outras não. É o drama do abandono que as pessoas muitas vezes, quase sempre, premidas pelas dificuldades, têm que abrir mão dos seus filhos. Não é fácil. Eu imagino que para uma mãe entregar o seu filho é um ato de amor muito grande, né? Um desespero que leva a um desprendimento que não é fácil. E eu vou repercutir mais um desses casos aqui. A Marlene da Silva Alves, ela falou: Cleiton, me ajude, por favor. A minha mãe biológica se chama Helena. O meu pai biológico, José Paulo. A minha mãe, Helena, foi trabalhar na pensão da dona Zefinha em Colinas, no Tocantins. Como o nosso programa passa em Colinas, né? E passa lá em Rondônia também, de repente a gente junta essas pontas. A minha mãe, Helena, foi trabalhar na pensão da dona Zefinha, que é mãe de uma vereadora lá de Colinas hoje. E aos 15 anos a minha mãe se envolveu com o José Paulo, que é o meu pai. Quando ela nasceu, minha mãe muito menina, ela foi doada para o Otaviano e Henriqueta, que era conhecida por Nega. O meu nome era Arlene, mas eu não era registrada, depois eu fui registrada com o nome de Marlene da Silva Alves. Cleiton, eu não conheço meu pai. Segundo eu sei, ele mora em Rondônia. Então, aparentemente é difícil, mas eu já tive situações que, inclusive em Rondônia, que eu, com menos dados ainda, eu consegui encontrar as pessoas. Então, vamos deixar aqui esse apelo. Quem conhecer, eu vou repetir a história. A Helena, uma moça lá de Colinas do Tocantins, trabalhava na pensão da dona Zefinha. Aos 15 anos de idade, a Helena envolveu-se com o Zé Paulo. Desse envolvimento nasceu uma menina chamada Arlene, que depois foi rebatizada de Marlene, e ela foi doada para o Otaviano e a dona Henriqueta, que era conhecida por Nega. Então, quem tiver... E o pai dela, segundo ela sabe, ela não conhece o pai. Segundo ela sabe, o pai mora em Rondônia. Então, se alguém conseguir, tiver notícia dessa história, pra gente, por mais que os pais adotivos tenham preenchido a vida da Marlene, com certeza ela quer conhecer o seu pai e a sua mãe biológica. Isso é da natureza humana, né? Então, quem tiver qualquer informação, pode ligar para o nosso telefone 61-9981, porque eu tenho a Marlene aqui no meu Facebook, eu vou passar para ela a informação, né? Pode ligar, 61-9981-3601, ou então no site da radioestudiobrasil.com.br. Tomara a Deus que a gente possa encontrar e trazer um pouco de paz ao coração da Marlene Silva Alves, que quer conhecer os seus pais biológicos, né? Eu fico com o coração pequeno quando eu faço essas histórias aqui, mas graças a Deus, muitas vezes a gente tem encontrado as pessoas e colocado fim no sofrimento delas, né? Música nova de Zezé de Camargo e Luciano, Quando Acordo com Você. Desses olhos que me fitam, quero ir na direção desse corpo que me atrai. Facilidade em ter você, Eu pensei não é tão fácil quando a fruta está madura. A mais doce é lá do alto. Nossos olhos se cruzaram. Eu notei que tinha chance. Não se encontra todo dia uma pedra de diamante. Uma estrela não revela a direção que vai cair. E é por isso que eu não vou deixar você sair de mim. Vem aqui, traz o sonho que me faz sentir seu dono, que me faz sentir um rei, muito mais que um simples homem. Vem aqui, traz o seu beijo e me faça renascer. Todo dia é diferente quando acordo com você. Nossos olhos se cruzaram. Eu notei que tinha chance. Não se encontra todo dia uma pedra de diamante. Uma estrela não revela a direção que vai cair. E é por isso que eu não vou deixar você sair de mim. Vem aqui, traz o sonho que me faz sentir seu dono, que me faz sentir um rei, muito mais que um simples homem. Vem aqui, traz o seu beijo e me faça renascer. Todo dia é diferente quando acordo com você. Todo dia é diferente quando acordo com você. Zezé de Camargo e Luciano, música nova quando acordo com você. Para o Hugo Henrique Lopes, da dupla Helder e Henrique, aqui de Brasília, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Seja muito bem-vindo, viu? Um abração aí para a dupla Helder e Henrique. Ou pode mandar sua música para mim, viu? Manda no e-mail programacleitoaguiar@gmail.com, que eu vou colocar aqui na discoteca do Cleitão, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, vai. Essa música aqui fez muito sucesso na década de 60, no início dos anos 70, né? Folhas de Outono. As folhas caem, o inverno já chegou. E onde anda o meu amor? Que foi embora sem ao menos me beijar. Como as folhas que se perdem pelo ar, mas ainda nela eu penso com muito carinho. As folhas vão caindo e eu choro baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem nascem outras no lugar, nascem outras no lugar. janela eu penso com muito carinho. As folhas vão caindo e eu choro baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem, nascem outras no lugar, nascem outras no lugar. No cantinho do rei Roberto Carlos, Folhas de Outono, para o Ribamar, garçom do Bar Brasília, aqui do meu saudoso amigo Jorge Ferreira, né, que está chegando para fazer parte do Facebook, perfil número 2 do Cleito Aguiar. Riba tem 300 anos que é garçom no Bar Brasília, né, um dos mais tradicionais bares aqui da cidade. Um abração para você, viu, Riba? Para toda a equipe aí. Alô! Alô, nota boa de hoje. Esse ano o governo trouxe uns médicos lá de Cuba, do estrangeiro, né? Sabe, podia aproveitar isso e trazer também uns juízes lá do Irã, lá da China, lá do Japão, né? Porque lá na China, corrupto eles matam e ainda mandam a conta da bala para a família, né? E aqui ia ser um sucesso danado, né? Mas a lorota de hoje, vamos continuar. Você imagina o seguinte, lá no interior de Minas Gerais, lá na Bahia, lá no Ceará, né? Chega uma pessoa para consultar e o doutor fala, o que você passa? E o cara fala, doutor, tô aqui com um empachado, um fastio, uma dor no espinhaço, um bucho quebrado, um dente queiro. Ele fala, não compreendo. Fala, não, doutor, tô com um calo seco, uma unha fofa, um pé inchado, uma papoquinha, um corpo remoso, um mucuim, os ouvidos estourados, doutor, não tô escutando nada, os ouvidos estourados, água na pleura, tem uma berruga aqui pro senhor tirar. Ainda tem essa berruga aqui, essa oi de peixe, o senhor conhece aqui na planta do pé? Tem também, ó, doutor, tô padecendo de 7 cores do corpo moído. A mulher fala assim, eu tô, doutor, com a barriga farosa, um difruxo, um goto inflamado. Chega outro e fala, doutor, meu problema, acho que não é com o senhor não, é um dente podre, acho que é com o dentista. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Olha, presta atenção, você quer entrar o ano de 2014 já aprumado no rumo certo? Quero lhe oferecer uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro. Você vai arrumar sua vida em 2014. Seja um revendedor ao porte jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. Eu estou dizendo isso porque eu montei uma distribuidora ao porte jeans aqui em Brasília e está vendendo feito água. É muito barato e é muito bom o jeans, viu? Não tem concorrente, é uma maravilha, você precisa conhecer. Uma oportunidade para lojista, representante, sacoleiro e para quem tem família grande, vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61 99813601, 61998136601. Esse é da Vivo, ou 81438802, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Você pode ligar agora e ser um revendedor Oport Jeans. Você começa com pequenos pedidos e logo, logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oport Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje o Gustavo Vitor, Davi Dourado, Chico Dias, o jornalista aqui de Brasília, o poeta José Soter, a Zélia Mariana Alves, a Sandra Cristina Peripato, Ivani Silva Pereira e o meu amigo, grande artista, grande cantor, compositor, radialista, Maurício Fares, da Rádio Estúdio Brasil, que está de aniversário hoje, que ele já cantou no programa. E para você que está de aniversário, eu não estava sabendo, muita paz, muita luz, né? Muita saúde para todos, muita prosperidade em 2014. Eu vou aqui à página 79 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição número 2, para trazer a oração de todos os dias. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e guiá-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, que eu as suporte sem murmurar e sem reclamar. Desviai de mim os maus pensamentos, e que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos e levantai de sobre os meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu querido anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus, assim seja. Amém. E se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, fique à vontade. Programa cleitoaguiar@gmail.com. Eu vou trazer a música nova de Teodoro e Sampaio, Não Levo o Celular. É sexta-feira e hoje à noite, como de costume, saio com os amigos pra beber no bar. Até parece ser castigo, mas levo comigo no bolso escondido meu celular. Só sei que quando é madrugada, se escuta uma moda chonada, afundo mais na bebedeira. Desesperado, já não aguentando, eu ligo pra ela chorando e falo um monte de besteira. O pior que a malvada vende, põe no viva voz e chama todo mundo pra ouvir. A ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando, e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota, não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer, toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Ah não, meu telefone tá tocando de novo. Meninas, vem aqui que eu vou colocar no Viva Voz pra vocês ouvirem o Tontão chorar. Ele tá gamadão. Amor, onde tá? Tu sabe que eu te amo, né? Não faz isso comigo, não. Pior que a malvada vende, põe no viva voz e chama todo mundo pra ouvir. a ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando, e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota, não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer, toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Teodoro Sampaio, música nova, Não Levo o Celular. Semana passada eu fiz um apelo, partindo de uma situação lá de Fortaleza de Minas, lá do Matheus Freitas, lá da Difusora FM, e ele me mandou uma mensagem. Enquanto eu gravava esse programa, ele entrou em contato comigo aqui pelo Facebook e falou: Cleiton, deu muito resultado a fala que você fez aí sobre a ajuda da comunidade, do comércio, e eu queria que você agradecesse a Votorantim Metais, na pessoa da Silvia, do Departamento de Comunicações da Votorantim, que eles doaram para a rádio 2 computadores, né? E prometeram para 2014 um apoio cultural. Agradecer também o Juca da Fortinet. Nós fizemos uma parceria, ele vai fornecer a internet, que era um dos problemas que o Matheus estava tendo lá para transmitir o nosso programa, né? E agradecer também a prefeita municipal, né, que ela já está me ajudando, né, com uma importância por mês, que é o que eu uso para pagar o ECAD, né? A prefeita é Nelly Leão do Prado. Prefeita, obrigado, viu? Mas pode aumentar um tiquinho, tá, a sua ajuda é muito boa, mas se aumentar um tiquinho vai ficar melhor ainda, viu? E um abraço também, e mais uma vez recomendo aí aos empresários, né, de Fortaleza de Minas, que imitem o exemplo da Votorantim, que ajudem o Matheus a manter a Difusora FM no ar. Um abraço para todos vocês e para todos os prefeitos que, ouvindo o nosso apelo, né, estão apoiando as emissoras, principalmente as emissoras comunitárias do meu Brasil. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, Leonel e Goiá Filho, Grão de Areia. Quando a maldade formando teia vem acusar-me do que não fiz, saio da trama que me enleia, buscando a terra dos bem-te-vis. Só gente amiga lá me rodeia, e ouvindo o canto de uma perdiz, a luz divina em mim clareia e ensina a forma de ser feliz. Faz a feia, a vida toma lindo matiz, no fio de água que serpenteia por entre as flores do meu país. Colher os frutos que a fé semeia, sem magoar-se com o que se diz, é o grande leme que aqui norteia, nau perdida do infeliz. Tristeza me desordeia, o meu refúgio, meu chafariz, é uma casinha modesta e feia, de móveis velhos e sem verniz. A luz mortiça de uma candeia, sentindo o cheiro da flor de lis, e o prateado da lua cheia, banhando as copas dos buritis. Casinha, parede meia, no paraíso das juritis, pra minha sorte me presenteia com tudo aquilo que tanto quis. Não guardo mágoa de quem me odeia, porque num mundo de ideias vis, sou simplesmente grão de areia e o ser supremo é meu juiz. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, Grão de Areia para o Carlos Viola e o Zé Ayrton, de Conceição dos Ouros, lá nas Minas Gerais. Eles que agora fazem parte do Facebook, perfil número 2 do Cleiton Aguiar, sejam vocês muito bem-vindos, viu? A frase retocável de hoje é de um jornalista muito famoso, o nome dele era Sérgio Porto, mas ele assinava uma coluna como Stanislau Ponte Preta. E ele disse o seguinte: a prosperidade de alguns homens públicos do Brasil é uma prova evidente que eles vêm lutando pelo progresso do nosso subdesenvolvimento. Quer dizer, há 30, 40, 50 anos atrás, o Stanislau Ponte Preta já alertava para o tema da corrupção, e que o Joaquim Barbosa agora passou a régua e botou um punhado deles na papuda aqui em Brasília, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Rodolfo Maia. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar e vai ser o último programa do ano, porque o Natal, o dia 24 vai cair numa terça-feira, o dia 31 também. Então não vai ter o programa nem do dia 24 e nem do dia 31. Nós só voltaremos ao ar no dia 7, né? Não sei, é 7 de janeiro. Mas semana também que eu vou dar uma folga para vocês de ver minha cara na televisão, vou descansar de vocês também, né? Mas hoje, se você quiser assistir o Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pode ser no canal local, nas cidades onde está pegando, Brasília, Belo Horizonte, Porto Velho, Salvador, Lauro de Freitas, são umas 200 cidades, né? E também você pode assistir pelo canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 714 da TV CTBC, no canal C1 das Parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Último programa do ano, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Rodolfo Maia, Cilada. Cilada e você vai cair. Até 3 horas da manhã, mano, sai daqui. Só jogar um indireto e me deixar levar. Fica comigo a noite inteira até o sol. Ai, ai. O que comigo você tem? Comidinha na boca sem falar que você tem. Só que tirar a roupa e desse jeito você vai ficar bem louca, rebolando até o chão com um dedinho na boca. E vai ficando assim tão louca. Porque comigo você tem comidinha na boca sem falar que você tem. Só que tirar a roupa e desse jeito você vai ficar bem louca, rebolando até o chão com um dedinho na boca. E vai ficando assim tão louca. O que você tem pra ser assim? Tão gostosa e atrevida até no latim. Delícia, a rapaziada gosta. Mas tá com o Rodolfo Maia, pode fazer sua aposta. Preparei um vacilado e você vai cair. Até 3 horas da manhã vamos sair daqui. Só jogar um indireto e me deixar levar. Ficar comigo a noite inteira até o sol. Ai, ai. Porque comigo você tem comidinha na boca sem falar que você tem. Só que tirar a roupa e desse jeito você vai ficar bem louca, rebolando até o chão com um dedinho na boca. E vai ficando assim tão louca. Me diz o que você fez pra ser assim. Tão gostosa e atrevida até no latim. Delícia, a rapaziada gosta. Mas tá com o Rodolfo Maia, pode fazer sua aposta. O que? Comigo você você tem. Comidinha na boca, sem falar que você tem. Só que tirar a roupa e desse jeito você vai ficar bem louca, rebolando até o chão com um dedinho na boca. E vai ficando assim tão louca, com um dedinho na boca. E vai ficando assim tão louca, com um dedinho na boca. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Rodolfo Maia, Cilada. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61. Isso é de segunda a sábado no horário comercial. Você pode ligar 61-3532-6993. 61-3532-6993. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Esse até que tinha o cabelinho arrepiado, mas a voz era uma beleza, né? Chitãozinho e Xororó, dizem que sou velho. Talvez não seja tanta, mas alguém acha que sim. Vivemos esbarrando em ideias antiquadas, palavras tão maldosas pra tirar você de mim. Dizem que sou velho, sempre dizem por dizer. Nesses comentários sofre eu, sofre você. Nosso abraço é sincero até demais. Você em meus braços quase não sabe o que faz. Que culpa tenho eu por me entregar qual me entreguei? Que culpa tem você por se entregar quando lhe amei? Eu lhe dou conselhos pra tentar me esquecer. Você me responde que me quer até morrer. Diferença, e nem acreditamos que isso faça tanto mal. O bem do nosso amor nos tem feito tão iguais. Aos trancos e barrancos evitamos um final. Dizem que sou velho, muito velho pra esse amor. Ouça meus conselhos, mas não siga, por favor. E o nosso abraço é sincero até demais. Você em meus braços quase não sabe o que faz. Que culpa tenho eu por me entregar qual me entreguei? Que culpa tem você por se entregar quando lhe amei? Eu lhe dou conselhos pra tentar me esquecer. Você me responde que me quer até morrer. Você me responde que me quer até morrer. A Faculdade da Música apresentou os mestres Chitãozinho e Xororó, uma gravação de 1984, Dizem que sou velho, para o Amarildo Melo, dono da Casa do Cowboy aqui em Brasília. Ele é o caboclo que deixa a turma que gosta do country, né? Tudo fantasiado, chapéu, bota, calça, coisa toda, né? Abração para o Amarildo Melo, que ele chega agora para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Música nova, sucesso novo do menino brilhante Luan Santana, Donzela. Jantar à luz de velas, com flores da janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Ei! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais,